Irmão, o bagulho tá doido. Eu corro pelo certo e acredito. Meu lado honesto faz de mim um homem livre de maus pensamentos. Mas eu olho pra frente e não vejo nenhuma perspectiva de melhora. E alguém um dia disse pra mim: que futuro tem um cidadão honesto num país onde roubar é o que dá progresso? Tô com a cabeça cheia de maldade, que eu faço? Se me faltar oportunidade, eu vou pro arregaço. Consciente, o enquadro pode não dar certo. Se não resultar em cadeia, eu vou pro cemitério. Mas eu tô sem opção, o que vou fazer? A minha filha sente fome, tem que comer. Papai Noel não veio aqui na virada do milênio. Ou esqueceu de mim, ou não teve tempo. Não botou nada na minha meia, não. Nem veio porrando na minha mesa. Eu tenho fé, só que aí nada cai do céu. Então eu quero é que se foda e mando o boy pro céu. Não teve ceia de Natal na minha goma, enquanto os boys soltava fogos em Copacabana. Feliz 2004 aí, playboyzada. No decorrer do ano vai ter virada. O favelado tá cansado e vai dar o troco. Na retrospectiva vai ter muito playboyzinho morto. Azar o seu, represento a favela. E também tô empapuçado da miséria. A perspectiva de vida aqui é foda. Fulano nasce na miséria, morre na bosta. Esses dias vi minha filha brincando no barro, fazendo bolo de aniversário, cantando parabéns pra ela mesma. Porra, que cena mais fudida, que tristeza. Eu vi aquilo, não chorei na mesma hora. Me senti mais inútil do que bosta. A cena foi foda, porra, mó revolta. Fui dar um rolê, saí, tranquei a porta. Saí na rua e já ouvi uma pá de tiro. O mano sai correndo, a mãe soltando os gritos. Qual dos dois ali que tava errado? Se é que ali naquela cena tem culpado. Eu já não aguento, não posso mais ver isso. Um mano desarmado e o outro dando tiro. Valentia ninguém tem nessas horas. Com uma PT no meio da cara, qualquer homem chora. Pra que ser valentão? Cê vai provar o quê? Enquanto você morre, o assassino vive por você. A covardia me deixa indignado. E é por essas e outras que eu preciso andar armado. Pra fazer meu seguro, pilantra nenhum. Encostar o dedo em mim e aí, boom. Esquece, eu garanto, não vou morrer assim. Meus inimigos tão me ouvindo, pode vir. O meu ex-assassino era branco e pequeno. Tinha apenas uma grama do puro veneno. Suicídio lento, sem recuperação, não. Quem disse isso só depende de você, irmão. Eu tô aqui, mano, sou a prova viva. Derrotei o diabo e a cocaína. Os dois filhos da puta mais temido. Bem pior que polícia ou bandido. Não vou morrer tipo nóia ou tipo um mendigo. Acidente de identidade, terceiro disco. Maninho Alma, ponta firme, mano. Liberta dele nasceu, manja. 8 horas da manhã, tá no corre. Uma pá de maluco já ofereceu pra ele passar uma droga na quebrada. Mas ele não desiste não, continua firme. Certo, mas a gente vê esses baratos aí, né, mano? Fica se perguntando, até quando? Porque a situação não espera não, mano. O tempo vai passando e a cabeça do cara vai a milhão, tá ligado? No olhar de angústia do povo brasileiro, só mostra que a vida é só dor e desespero. A tia já não aguenta, é só decepção. O filho tá mudado, viciado com o oitão na mão. Disposto pra atacar a qualquer hora. Vida perigosa, se arrisca até umas horas. Tato vazio na hora do jantar. Os boy tomando uísque, tira gosto é caviar. Busão lotado, às 6 da manhã. Tipo tanque de guerra indo pro Vietnã. O mês inteiro sendo escravo, você sabe. Sobreviver com o salário tem que ser mandrake. E os velórios continuam, não quer parar. Uma pá de mano tá morrendo, aí não dá. É tanto túmulo que às vezes não dá tempo de visitar todos finados em novembro. Porra, uma pena de tristeza na quebrada. Nos olhos da tiazinha só vejo cair lágrimas. Sofrimento, dor, desespero. Vela, flores, caixão, enterro. Rotina natural e família pobre. Os playboy dá risada quando um preto morre. Baleado, sangrando na calçada. Sem socorro de ninguém, sem nada. O advogado de pobre é a rua. Na hora de morrer, os cachorro é testemunha. Sociedade não desgruda da TV. O Jornal Nacional começou, vamos ver. William Bonner dando a notícia. Fátima Bernardes conferindo a lista. Mais um dia de terror na favela. Morre mais gente aqui do que na guerra. FHC e seus comparsas covardes. Matador mais sangue frio que o Bin Laden. Na guerra civil que querem esconder. A dúvida, o próximo sou eu ou você, por quê? E aí, Duke, ficou sabendo do maninho lá, truta? Não, não, que pega? Então, foi fazer um assalto desarmado aí, ó. Sentaram o aço, mano. Deixa aí, mano. Tô falando com você, mano. Chega uma hora que é questão de honra o cara fazer isso, tá ligado? A pressão, o descaso é muito, truta. Não é todo mundo que suporta, não, irmão. Aí, que será? Barato é louco, mano. Barato é louco. Vida sem perspectiva. Assim o brasileiro encara a vida. Quem disse que sonhar não custa nada? Depende do sonho, a mente fica transtornada. Vida sem perspectiva. Assim o brasileiro encara a vida. Quem disse que sonhar não custa nada? Depende do sonho, a mente fica transtornada. Vida sem perspectiva. Assim o brasileiro encara a vida. Quem disse que sonhar não custa nada? Depende do sonho, a mente fica transtornada. Vida sem perspectiva. Assim o brasileiro encara a vida.